ti, Senhor, pois ouves minha oração. Não importa onde estiver, tua graça está a me amparar. Que amor tão lindo, não compreendo porque me amas assim. Só posso aceitar. Só posso aceitar.